Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. A Comissão Parlamentar de Segurança Social e do Trabalho reuniu esta sexta-feira com os parceiros sociais para discutir o caso do pagamento de metade do subsídio de férias em duodécimos. O secretário-geral da CGTP, Herménio Carlos, disse que o governo excluiu a CGTP das negociações porque nunca chamou a central sindical para conversar até dia 27 de novembro, enquanto a medida ainda estava em discussão. Ainda assim, aos deputados da Comissão Parlamentar de Segurança Social e do Trabalho, Herménio Carlos afirmou que o pagamento do subsídio em duodécimos é uma fraude. Já João Proença, líder da UGT, aplaude a medida do executivo de Pedro Passos Coelho e vê vantagens, como o atenuar da carga fiscal para os portugueses. Se os portugueses receberem os subsídios em duodécimos, terão, a partir de janeiro, uma maior margem de manobra no que toca aos ordenados, já que recebem o salário acrescido de uma fração de um subsídio. O que João Proença teme é que esta seja uma medida transitória que leve depois à eliminação total dos subsídios de férias e de Natal. O déficit orçamental dos primeiros três trimestres de 2012 ficou nos 5,6%, quer isto dizer em 7 mil milhões de euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, no que toca à contabilidade portuguesa, aquela que é importante para a União Europeia. Nos 12 meses que terminaram no terceiro trimestre de 2012, o déficit da administração pública teve uma melhoria de 0,1%. Reagindo a esta notícia, o PS afirmou que o governo falhou redondamente no controle do déficit, mas do lado do PSD ainda se acredita que é possível chegar aos 5%. O deputado socialista Nuno Sá disse que o governo não está a fazer o que lhe compete enquanto pede sacrifícios aos portugueses. Miguel Frasquilho, do PSD, contrapôs, no entanto, que estes números não provam que até final do ano não seja possível chegar aos 5% de déficit público. O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos garantiu esta sexta-feira que a greve já não está nos planos dos trabalhadores das finanças. O Ministério das Finanças atendeu às reivindicações dos trabalhadores do fisco no que diz respeito às carreiras. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha, explicou que os trabalhadores pretendiam ter uma autoridade semelhante aos inspectores da ASAI, com o poder de, por exemplo, passar multas. Relembre-se que o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos tinha uma greve agendada para esta semana, colocando em risco o fecho das contas do ano 2012. Em 2013, os aumentos nas portagens, energia e telecomunicações vão ser superiores à inflação. Os preços do leite e do pão, no entanto, devem manter-se. A inflação vai ser de 0,9% e as tarifas das operadoras móveis vão subir 3%. A eletricidade aumenta 2,8% e o gás 2,5%. Também as portagens das ex-scoots e os preços do tabaco e do álcool vão aumentar mais do que os 0,9 pontos percentuais previstos para a inflação de 2013. A ONU diz que Artur Batista da Silva não está autorizado a falar em nome da organização. Num comunicado oficial divulgado ontem, a ONU salienta que Artur Batista da Silva não faz nem nunca fez parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e que nunca esteve autorizado a falar em nome do programa ou da organização. 22 mortos e 59 sobreviventes é o balanço provisório do naufrágio de uma piroga ao largo da costa da Guiné-Bissau. Os feridos e os corpos dos que morreram no naufrágio estão a ser levados para o Hospital Simão Mendes. As pirogas são barcos com capacidade para transportar entre 100 a 200 pessoas e esta embarcação afundou-se porque começou a meter água, segundo relatou um sobrevivente do naufrágio. No Brasil, a aplicação do acordo ortográfico só será obrigatória daqui a 3 anos. O acordo ortográfico entrará assim em vigor a 1 de janeiro de 2016, em vez de passar a ser obrigatório já a partir da próxima terça-feira. O decreto já foi publicado no Diário Oficial da União. A China aprovou esta sexta-feira leis mais duras no que toca ao controlo da internet no país. O governo de Xi Jinping legalizou a exclusão de mensagens e de páginas com conteúdo ilegal no ponto de vista do governo comunista, exigindo que os prestadores de serviços entreguem tais páginas às autoridades para que sejam alvo de punições. O Futebol Clube do Porto apurou-se para as meias-finais do torneio da Holanda de handball. Os Dragões venceram os Lions da Suíça por 36-26 e ficaram em primeiro lugar do Grupo B, depois de já terem derrotado os chineses do Guangdong por 44-22 e os ucranianos do ZTR Zaporozhibik por 35-28. O Porto vai agora encontrar, na meia-final, os espanhóis do Ciudad Encantada, num jogo que se realiza ainda esta sexta-feira. Dia 31 de dezembro e dia 1 de janeiro não haverá Antena Web Informação, devido à programação especial de fim de ano que a Rádio Antena Web preparou para si. Da minha parte, desejo-lhe uma boa noite, uma excelente entrada em 2013 e até para o ano.